te segue. Eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar. Lenho perene que aquece o fogo divino.